Rádio Estação, pioneirismo e credibilidade. Está entrando no ar o Boletim da APAE. Aqui, você bem informado. A história da APAE começa no Rio de Janeiro, com a chegada à capital carioca de Beatriz Bemes, uma americana que tinha uma filha portadora de síndrome de Down. O exemplo de vida de Beatriz permitiu que outras pessoas se sensibilizassem com os portadores de necessidades especiais. Em Bom Jardim, no interior do estado do Rio de Janeiro, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais se estabeleceu com a sensibilidade de uma mãe que via na filha a necessidade de atendimento especializado. E foi assim, há quase 10 anos, que a APAE do município desenvolve trabalhos que permitem dar um pouco mais de bem-estar aos pacientes. Na unidade em Bom Jardim, além dos serviços de uma profissional da fonoaudiologia, os pacientes encontram momentos de lazer com atividades esportivas que são realizadas na quadra de esportes do município. Outras formas de recreação também fazem parte do trabalho filantrópico. A mãe da pequena Maria de Fátima acredita que o trabalho da APAE é de grande importância para o desenvolvimento da filha. Ela não tem dúvidas de que a participação da administração pública seja indispensável para que a APAE dê continuidade ao trabalho que vem desenvolvendo ao longo dos anos. A importância da APAE para a gente que tem filhos com deficiência é muito importante, porque é o único apoio que hoje a gente se encontra na nossa cidade, que nem aqui em Bom Jardim, é o que a gente tem. Para quem tem um deficiente físico em casa, uma criança especial, é a APAE, não temos nada mais, entendeu? Por isso é importante que a prefeitura, os governadores deem muito apoio ao pessoal da APAE para que a gente possa ter sempre o melhor para o filho da gente com deficiência. A fisioterapeuta Carolina Neves explica como realiza seu trabalho, dando uma breve explicação de como os pacientes chegam até ela. Trabalho com a parte de estimulação precoce, com as crianças, onde a gente visa buscar a melhor qualidade de vida. Eles chegam com atraso motor, nós vamos fazer processos de estimulação. Nós trabalhamos visando com que essas crianças venham ter mais integração com a sociedade, mas ao mesmo tempo uma melhor qualidade de vida para ela, para que ela possa ter suas funções e mesmo com determinadas limitações elas consigam ser integradas ao mercado de trabalho futuramente. A psicóloga Sônia Santos trabalha no local há 4 anos e fala um pouco de seu trabalho. Trabalho aqui na APAE como psicóloga e psicoterapeuta há mais de 4 anos, e meu trabalho aqui é receber as crianças que já vêm de uma triagem que é feita pelo assistente social, e essa criança vem, né, esse portador de necessidades especiais, que hoje a gente fala que é deficiência intelectual e múltipla, né? Eles vêm, né, com encaminhamento às vezes da rede assistencial de saúde, né? Porque ele vem para a APAE porque eles já conhecem aqui dentro de Bom Jardim que existe a instituição. Ela vem para acolher essas crianças e adolescentes, tem adultos também que nós atendemos, que são portadores, né? Portadores de deficiência múltipla e intelectual. A APAE Bom Jardim fica localizada na rua Péricles Corrêa da Rocha, no centro da cidade. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana.